nós três fazemos parte da equipe da mandata da Marielle Franco e muito o meu coração se alegra de saber que hoje está, enfim, tendo o julgamento da irmã Berta Cáceres, uma luta por justiça que já estamos há anos e que no Brasil há 8 meses estamos também denunciando o extermínio da nossa companheira Marielle Franco, que foi exterminada pelo Estado brasileiro, Estado assassino, que assim como matou Marielle Franco, como prendeu o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem nenhuma prova, está há anos, e sim, como disse Mônica, exterminando o nosso povo brasileiro, não só no Rio de Janeiro, como em muitas partes, inclusive na Amazônia, temos também companheiras aqui, que são representantes da Amazônia, que vive com a Amazônia e com a população indígena que está sendo exterminada. Então, companheira, sua dor é nossa dor, sua luta é nossa luta. Estamos juntos, seguimos juntos e quero te dar um abraço em nome de todas nós que estamos aqui, que acho que foi isso que todo mundo tinha vontade de fazer quando suas lágrimas caíram. Marielle Franco presente! Só falou brasileira, hein? Vamos ver outras aqui para falar. Só dizer que esse é um momento muito importante para nós que fazemos movimento feminista nessa região. E dizer que escutar essas experiências e resistência nos fortalece muito. Né? Nos fortalece muito. Ver cada uma de vocês colocou aqui a experiência e a luta de resistência, né? E a continuidade dessa luta, estarmos todos aqui, tem uma força muito grande. Né? Estar juntas nos dá força. Né? E também dizer que essa campanha, Nosso Corpo, Nosso Território, precisa realmente ser internacionalizada. Né? Precisa realmente que nós tomemos conta dessa agenda que não só vocês colocaram aqui, mas muitas mulheres em muitos lugares do Brasil, a gente fala das mulheres quilombolas que estão na luta por seus territórios quilombos, que estão também perdendo seu território, mas estão lá na luta e resistindo. E eu fiquei pensando que a companheira Mabuntes falou de que nas comunidades não é o dinheiro que vocês querem, né, para viver, mas sim cuidar da natureza e viver com uma forma de comunidade, que é isso que o capitalismo é contrário. O capitalismo está contrário a essa forma de vida dos quilombos, das aldeias indígenas, né, dos povos originários. E isso é resistência, porque há muito tempo que está resistindo, né? E tem uma coisa que a gente diz, que eu inclusive aprendi com as companheiras da Colômbia, da luta pacífica, que elas dizem assim: nosso corpo, nosso território, na guerra e na paz. O corpo é meu, não se viola, não se maltrata, não se maltrata, não se viola e nem se mata. Então é isso que a gente está fazendo aqui, defendendo nossos corpos, né, que também, para nós, feministas, eu me lembro que no Fórum Social Mundial de Belém, né, a gente também fez uma roda sobre corpos e territórios e dizia exatamente isso: esse é o nosso primeiro território, é o nosso corpo, né, e está tudo ligado. Né, então é isso, eu acho que esses depoimentos foram muito fortes, né, também chorei contigo, né, porque é isso que a gente está vivendo. Mas a gente vai continuar na resistência, né? E juntas, é isso. Y es una propuesta que quería plantear en este foro, la necesidad. de hacer un foro contra la injusticia, pero representada en los poderes judiciales de nuestros respectivos países. De alguna manera hay un punto en común que tiene que ver con estos operadores funcionales de un sistema patriarcal y capitalista que defienden a las empresas transnacionales, que criminalizan a las líderes y defensoras de derechos humanos y que a su vez liberan a los depredadores sexuales. Por lo tanto, tenemos ahí un desafío muy grande como movimiento feminista desde nuestra diversidad. Por un lado, podemos decir con esa justicia burguesa que está ahí, pero que definitivamente no se visibiliza el rol decisivo que está teniendo en que los golpes de Estado se concreten, en que nuestros cuerpos sigan siendo marginalizados, criminalizados, y por lo tanto me parece que tener que poner al Poder Judicial como uno de los enemigos de la transformación social es clave, y tenemos que desnaturalizar eso, ¿no? Estos hombres, traje, deciden cuando es algo justo o no es justo, interpretan las normas, interpretan el contenido de los reclamos que hacemos por la vía legislativa. Por lo tanto, me parece que es necesario poder generar un espacio de resistencia, un foro específico para visibilizar esto, para identificar, hacer una matriz de actores de todos estos jueces que de alguna manera son los que escriben estas sentencias horrorosas, que horrorizan, que nos lesionan, que nos hacen poner tristes, pero que también generan incluso nuestros impulsos revolucionarios más desatados, de ver prendida esas instituciones que de alguna forma reconocen nuestra condición de seres humanos. Así que bueno, lo dejo por ahí, pero me parece que es necesario hacer algo concreto. Es importantísimo resistir, parar frente a estas instituciones, pero después, sí, el mismo sistema, de alguna manera, lo vimos en Uruguay, ese mismo sistema se moviliza frente al castillo de Piria, después es una sonada, nos siguen criminalizando porque tienen el poder para interpretar las normas y para decir quiénes son criminales y quiénes son terroristas. Buenos días. Sou brasileira também. Eu estou muito emocionada de estar aqui, muito emocionada mesmo. Vocês todos nos inspiram muito. O seu relato, o que você falou, tocou fundo no nosso coração. Sinto ser abraçada também depois dos meus braços. Mas a gente aprende muito, nós brasileiras feministas. Eu acho que é um sentimento comum que a gente aprende muito com essa mobilização argentina, em como vocês se mobilizam, como vocês articulam. Aqui a política parece que está muito mais enraizada na sociedade, em diferentes camadas da sociedade, e inspiram muito a nossa luta também. Por isso é uma honra muito grande estar aqui. E só para falar que esse capitalismo, que a gente está falando do FMI, G20, esse capitalismo, o capitalismo não serve para nada. O capitalismo não serve. A gente tem que ter sempre isso em mente. É o que a companheira falou, o feminismo precisa ser socialista. Anticapitalista, socialista, comunista, anarquista, seja qual for a corrente. Mas não dá para o feminismo se vincular de forma alguma com o capitalismo. Porque esse capitalismo nos quer mortos. Esse capitalismo quer todas nós, mulheres, sejam mulheres brancas, sejam mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres trans, travestis, esse capitalismo nos quer mortas. Quando ele pegar algumas de nós para dizer que ele abraça algumas de nós, outras tantas, muito mais, estarão sendo colocadas à margem, estarão sendo mortas, estarão sem suas casas, sem seus territórios, sem direito aos seus corpos. Então é muito bom esse movimento, esse encontro, porque esse encontro ele ressalta algo muito importante. Que o feminismo ele é uma peça fundamental para a derrubada do capitalismo. E a gente precisa derrubar o capitalismo, porque o capitalismo alimenta, abraça e se empodera do machismo. Então, por isso, a gente precisa derrubar esse sistema. Obrigada. Olá, companheira. Eu sou Empire Soto, do Paraguai. Muito obrigada por as exposições, as apresentações muito emotivas. Y de lo que tenemos que darnos cuenta es de que todo esto que pasa con un pueblo pasa con todos los pueblos originarios de América Latina. Y lo que está pasando con las mujeres en Argentina pasa en Paraguay, pasa en todos los países. Lo que pasa con las poblaciones están sin derechos laborales o cuerpos esclavizados, no de antes, de ahora, ¿no? Trabajando de manera esclavizada, está sucediendo, porque esta es una lucha de quienes están defendiendo privilegios en contra de quienes defendemos igualdad de derechos, acceso a vidas dignas, recursos no naturales, sino todo tipo de recursos para vivir y los recursos de la vida, como dijo la compañera. Creo que lo que tenemos que visibilizar es que en todos nuestros países está pasando esto. Yo vengo de un país donde el exterminio de los pueblos originarios es constante, es permanente, la expulsión de las tierras por parte de los sojeros. La masacre de Curuatú, que dio origen a un golpe de Estado, el primer golpe de Estado exitoso de América del Sur, hace ya 6 años, cuando todavía ni nos imaginábamos que íbamos a seguir viviendo eso, nada menos que en Brasil, porque Paraguay es pequeño y a veces no se lo ve. Tenemos que visualizar todas las luchas de los pueblos como una lucha única, y nuestra lucha, que es nuestro cuerpo, nuestro territorio, como una lucha fundamental que no puede ser colocada en un segundo plano. Cuando escucho todas esas voces, creo que tenemos un desafío de cómo recorrer América Latina con una voz que no pueda ser acallada o que no pueda ser desestimada por quienes se reúnen a decidir sobre nuestros futuros. Muchas gracias. Yo quería decir que como hablar de Paraná y Tarzaná y Fipen y Aire, ¿no? Bueno, lo preparei em um preparatório para que as pessoas trans e travestis possam ingressar na universidade. Então, para terem um espaço seguro para que possam ser no preparatório sem ser questionados em que banho vão ali, como vão ser chamados, que sejam deixados para que estão acontecendo sobre si. Pela Casa Neves, um abrigo para LGBTIs, quando são expulsos de casa, vão para a casa e se quedam em várias situações de vulnerabilidade. Então, temos a Casa Nem, que é um abrigo para as pessoas LGBTs, desde 2016, pelo preparamento, que é desde 2015. Então, são espaços que são propostas para proteger o corpo e a vida dessas pessoas que são tão vulnerabilizadas, estão colocadas em uma situação muito miserável nessa sociedade patriarcal e machista. Para terminar, mesmo. Tem uma canção de Malu, que é em espanhol, não sei se vocês conhecem, que é Como na Flor, vou ler uma parte pela canção que ela diz assim: Como na Flor, sente o dolor, a desmaiar que é o coração, sentes a espina que rompe o ângulo. Se por um peso, pôres na vida, que importa do sexo. Se pôres a arma, em cada beijo de amor pelo dado. Como na flor, sentes dolor e já não queres mais do que a vida que há proposto. E hoje, que voa pela mirada do passado e que estás emocionado, te perguntas é por quê. Valeu a pena a casa tanto esforço, suportando a tempestade por sentir como na flor, onde não existe condena, se trata de ou é. E compreendes que a vida está de volta, que sorris com as forças, contemplando esta vez, que em vez de huracão, a sola brisa, e penhar que não se firma, se trata de eu. E a hora, não existe condena, e afinar, valeu a pena, que a vento vá, veiando o tempo. Sei que és possível que esconda seu amor, vá no rincão, sem errar, sem ver. Se for um beijo, pones na vida, que importa do sexo, se for miserável, em cada resto de amor que levava. Están en este momento, lo único que están haciendo es mostrarse cada vez pueblos. Creo que lanzar esta campaña en América Latina es justamente para denunciar todos los hechos que tenemos. Creo que les pido, y por eso pedí, para que esta campaña realmente nos apropiemos y cada una de nosotras le demos el contenido que creamos en nuestros pueblos. Que es lo que tenemos que hacer es que en defensa de nuestros cuerpos y territorios, nuestras luchas van a ir cada día asumiendo que esta es la campaña que tenemos que tener acá para lograr. Bueno, muchas gracias para cerrando a todos. Hagamos un cierre más colectivo. Le invitamos a Lilian Celiberti, de Cotidiana Mujer de Uruguay, parte de la Fundación Feminista. Bueno, muchísimas gracias, compañeras, por todos los testimonios, todas las palabras, todas las expresiones. Y antes de plantear tres puntos, como no intento de síntesis ni de nada, sino simplemente de las cosas que me motivaron todas las conversaciones y todas las exposiciones, quisiera comenzar señalando y pidiendo un saludo de este espacio a la compañera Ana Quiroz de Nicaragua, que fue expulsada hace 2 días por una dictadura que se dice de izquierda y que, como las mujeres, no nos callamos. Ana Quiroz, el movimiento feminista de Nicaragua, ha luchado desde hace más de 10 años contra la prohibición total y absoluta del aborto en Nicaragua, impuesta por el gobierno de Daniel Ortega. Y hace 2 días, esta compañera, que hace 40 años que vive en Nicaragua, pero nació en Costa Rica, fue detenida y expulsada por este gobierno autoritario. Me parece que las feministas de toda América Latina, de todos los territorios y de desde nuestras múltiples diversidades, debemos expresar en este foro la solidaridad con el movimiento feminista nicaragüense, que está enfrentando lo que todavía las izquierdas latinoamericanas siguen silenciando, siguen ocultando, haciéndose cómplices del autoritarismo del gobierno de Ortega. Entonces quería empezar con este reclamo, amigos. Forma parte de nuestro patrimonio colectivo de este conversatorio en torno al cuerpo, al territorio y a la comunidad, como decía la compañera. El primer punto que me gustaría resaltar es que estamos acá porque estamos enfrentando a este absolutismo capitalista, porque no es el mismo momento de hoy que hace unos años el capitalismo tuvo una fase de expansión de consumo basado en ciertas libertades y derechos individuales, pero la voracidad capitalista sobre los territorios viola sistemáticamente los derechos colectivos y hoy también los derechos conquistados en el siglo XX. Entonces, estamos en un nuevo momento capitalista y necesitamos, como muchas reflexiones, necesitamos también pensar de qué manera se unen estas luchas a estos puntos de resistencia en nuestra América Latina, cómo articulamos estas luchas y estas voces en un momento de depredación ambiental. Desde el feminismo y desde la economía feminista se ha planteado la contradicción capital-vida y hoy más que nunca la contradicción capital-vida es patente, no solo por lo que cada una de las compañeras que habló en esta mesa trajo como realidad, sino desde la contaminación del suelo, el envenenamiento de las aguas, océanos, aire, tierra. Entonces hay un ataque a la vida en función del privilegio de unos pocos. Hace pocos días en Río de Janeiro compartí una mesa con mujeres, madres de hijos asesinados en las favelas de Río de Janeiro. Y ahí también había dolor, como decía la compañera, mucho dolor, pero también un grito de dignidad y de resistencia, que es lo que la lleva a organizarse. Y entonces me parece que esto me lleva a que esta contradicción capitalista nos está colocando en la finalidad de lo que somos como feministas, en alianzas cada vez más firmes, sólidas, y voy a este segundo punto. Desde la precariedad de la vida, lo que tenemos son nuestras alianzas, nuestras posibilidades de vivir la pluralidad de lo que somos sin excluirnos unas a otras, sin reclamarnos unas a otras, sino justamente potenciando nuestras capacidades, nuestras energías, nuestras fuerzas. Y esto coloca el común. ¿Qué tenemos en común las mujeres en toda nuestra pluralidad? Tenemos un grito de rebeldía, tenemos una rebeldía contra la expropiación de nuestros cuerpos, de nuestros territorios, la destrucción de nuestras comunidades, que hace posible esta poshumanidad de la violencia absoluta, de la violencia como parte de la convivencia cotidiana. Y entonces paso al último, bueno, y ahí creo que hay una consigna que ha ganado, por lo menos, no sé si aquí se grita igual y en otros territorios, pero que a mí particularmente me emociona mucho, que dice, tocan a una, tocan a todas. Y creo que tocan a una, tocan a todas, está rescatando el sentimiento de empatía, de solidaridad, de vivir el dolor ajeno como propio, que eso es parte de la humanidad que queremos construir. Y una humanidad que no está muchas veces, en muchos que hablan de cambios, pero se olvidan de los afectos, de la vida cotidiana, del cuidado y del tiempo y de los tiempos que hacen del cuidado una tarea fundamental, esencial de la vida que queremos vivir, porque el cuidado no es solo el cuidado que hacemos de nuestros hijos y de nuestros ancianos, etc. Es el cuidado de la tierra, es el cuidado del entorno y es el cuidado de los lazos. Y con esto quiero terminar. En este cuerpo, territorio, comunidad, me parece que nuestra radicalidad está en la capacidad de tender lazos, de ser lazos, de vivir lazos, lazos de amistad, lazos de solidaridad, lazos de contención y lazos que nos permitan conectar todas estas luchas como parte de una sola lucha feminista. Y cuando digo una sola lucha, no estoy hablando de una lucha por encima de nadie, sino una lucha que pone en esa multiplicidad de voces justamente el centro de la construcción de otra sociedad. No es de ninguna manera y en ningún lado más que la subversión de nuestros cuerpos. Y vivan entonces las desconformes, las desconforman, y quienes no nos conformamos ni con el capitalismo, ni con el extractivismo, ni con la forma de hacer política que quieren poner en otro lado el centro de lo que hoy es esta contradicción capitalista. Seguimos junto a todos también. Estamos muy interesados y bueno, solo de agradecer muito a presença de cada um de vocês, em nome das organizações que estão construindo o Fórum Feminista, um espaço de muita resistência, foi um trabalho muito grande, né, para os homens que estão aqui. E em nome da articulação de mulheres brasileiras, em nome da articulação feminista Macosul, né, que é essa atividade que nós estamos construindo junto com o Fórum, queremos agradecer muito a presença, queremos agradecer muito a solidariedade de cada um de vocês que vieram aqui contar as experiências, né, mostrar a resistência e construir junto com todas nós a luta. Então, eu gostaria, para encerrar, que a gente ficasse de pé, todas nós. Eu gostaria que as companheiras ficassem mais aqui no meio, para a gente encerrar. Eu gostaria de pedir para todas vocês, eu vou falar sem o microfone, tá? Vamos seguir em frente, porque... Vamos.